Fico quieto esperando o que for. Eu não sei o que é ter um bem. Fico só esperando alguém. Eu não sei o que é amar. Fico só respirando ar. Eu não sei se eu sei beijar. Mas eu acho que vou gostar de você. Dessa vez, se acaso te encontrar outra vez, eu não sei o que é sofrer. Se esse é o preço do prazer, eu não sei se eu sei me dar. Mas eu acho que vou tentar com você. Dessa vez, se acaso te encontrar outra vez, oh, oh. Até hoje eu vivi em paz. Sempre tive mais juízo que nem. Agora não quero mais, porque esse paraíso já me infernizou. Meu bem, eu não sei se eu perdi o chão ou se o chão é que se perdeu. Pode até ser uma ilusão. Acontece que aconteceu por você.